Tem a missão de compor, expor, escrever essa rima, ser o melhor ou o pior que eu puder nessa vida. Eu tenho orgulho do rap, não por fama, por mina, mas pelo moleque que leva meu CD na mochila. Lá nego, onde eu quero chegar, faço a rima porque nela eu sempre vou estar. Cê não tava esperando, né? Sonhou em me ver cair, mas eu tô de pé. Aí, irmão, eu faço só pra quem é meu povo. Eu tô na fé, tomando de assalto de novo. Bateu no flow, chapô, virou olho vermelho, adivinha quem é? JL Ale Coelho, tamo de volta. Os cara vê que sim, que a luta é muito mais do que fama e din. Tamo de volta, outra versão do barco, pra tremer a favela, os barraco e as boates. Sente o rap, irmão, em cada metro quadrado. Poesia urbana que te deixa bolado, preocupado com o que eu uso ou tenho. Mas aí qual é que é? Alguma coisa eu te devo? Nada não. Não te devo nada, então gambé, porque tanto me embaça, cheio de compasso, pensando em plano seguinte, falando na gíria assim, cheio do requinte. Quem vê lá no beco de toque capuz, na selva louca onde as quadradas reluz. Não, não tenho medo não, pra quem vive no sereno, te desejo em dobro teu veneno. Sei quanto vale tá hoje aqui, ver vários cair, ver poucos seguir, nas armadilhas se perder, enlouquecer, se frustrar. Eu vivo pra rimar, se for bom eu vou lucrar. Então olha seu redor, vasculha. O foda é ver um verme que via numa criança. Uma pá de agulha dá um tempo, malandro, que tá difícil acreditar. Quanto mais cê fala mal, mais gosto de me escutar. Vejo vários sangue bom, também vários snob. Uns que não tem nada, mas de coração são nobre. Poucos fazem o corre, vários é só desdobre. A verdade é uma só, malandro, e ela não se encobre. Eu tô na selva, eu vim pra vencer. Eu tô na selva pra vencer. Selva, selva, selva. Tô na selva. Na revolta com o sistema, relatando a podridão. Sou eu, sou JR, preparado pra missão. É um vulcão em erupção, um pente carregado. Cria lá da zona oeste, sem talento pra safado. Com uma pá de aliado, sofrendo de pivete. Sem dar milho pra playboy, não vou colar com os velhos. Eu aprendi no dia a dia, o corre ele não pare. No fundão lá da Zeona, negócio bom é as bocadas de quadrada. Oitão, os mano não dá boi, igualzinho a zona norte. Vacilou um, dois já foi, tipo feijão e arroz. Aqui tem todo dia e eu não deixo pra depois. Um rolê com os parceria, eu tô seguindo a minha trilha. Tô fazendo o meu corre, eu tô tipo Robin Hood, roubando para os pobres, sem poder contar com a sorte. Botando a maior fé, pensamento sempre avante. Nunca de marcha ré, hip hop eu tenho né. Aqui no coração, é uma parte do meu corpo, como os dedos da minha mão. No estilo largadão, sou maloca função. Zona do cemitério, coap, conexão. Conexão. Eu tô na selva, eu vim pra vencer. Eu tô na selva pra vencer o mal. Eu tô na selva, selva, selva. Tô na selva.